Olá, bem, muito bom dia. Então hoje somos terça-feira, 8 de novembro de 2022. Ora, esteja onde estiver, ou no trabalho, ou nas estradas, em viagem, eu desejo um ótimo dia e então nós estamos cá para mais uma emissão com as nossas manhãs românticas. Ora, e quanto a meteor, estamos com 14 graus, mas o tempo vai estar um bocadinho coberto, e desejo-vos uma ótima manhã na companhia da Rádio Arc-en-Ciel. Então, tivemos com o Otro de Mira, e vamos continuar com as nossas belas músicas, da nova até ao meio-dia, e vocês estão na presença de Lourenço. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Vem ver a tarde, amor, nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom. Mas se não quiser sair, deixa que o vento leve e o amor se encarregue de tudo, e que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa. A gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo no mundo de paz. Da paixão vão ostentar usando de toda a cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar. Oh,

si pour moi c'est trop tard. J'te dis que j't'aime. Si le bonheur ne tient qu'à un fil, c'est que mon cœur est trop fragile. Tant de mots que je n'ai pas su dire, tant de choses que je ne comprenais pas, tant de souvenirs qui me déchirent. Maintenant que tu es loin de moi, aujourd'hui je m'en vais au hasard. So passou. Quando o céu ainda tem luz, parece que aquela cruz que deixaste me deixou. Escondo-me entre a multidão e até penso que a razão meu sentimento venceu. Eu não minto. 9 horas e 42 minutos e estamos à escuta em tom de Tony Carreira. Tony Carreira, quando chega a solidão. Então vocês estão à escuta da Rádio Arconciano 96.2. Estão na presença de Lourenço até ao meio-dia. Quando a noite inicia brilha, estou de novo em tuas mãos. E o punhal no coração volta a dar sinais de vida. Quando chega a solidão, quando a noite me trespassa, volto a ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Quando o sol está a brilhar, até pensar que a tristeza já lá vai. Quando a terra ganha cor, parece que aquela dor que deixaste não dói mais. Escondo-me entre a multidão e até penso que a razão meu sentimento venceu. Eu não minto, quase sinto que sem ti posso ser eu. Mas quando chega a solidão, volta a dar sinais de vida. Quando chega a solidão, quando a noite me trespassa, volto a ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Chega a solidão, sabe fazer. Olhos nos olhos, tanta vida pra viver. Charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama, a gente finge que não vê. E o tempo passa e mais um pouco de você. Feito o oivo de um cão, é feitiço que não sai, dilacera o coração, é uma bala que não desmancha, é viver sem ter razão. Feito gente na prisão. Chora, coração. Chora, coração. Passarinho na gaiola. Feito gente na prisão.

me culpar. Eu não me permito chorar. Já não vai adiantar. E recomeço do zero, sem reclamar. Pirata, toma tudo pela frente, mas a alma adivinha o preço que cobram da gente. E fica sozinha. Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão. Eu jamais me desespero, sou dono do meu coração. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, nem amando nunca peço. Eu compro o que a infância sonhou. Pessoas se convencem de que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Sou amante do sucesso, melhorando nunca peço. Quem fosse a sonhou. Se errar, eu não confesso. Eu sei bem quem sou eu.

para o amigo que tanto lhe deu força e jura nunca mais vai perder essa moça. Que a mulher se abraça, a mãe diz obrigado e põe aquela roupa que curava o seu amado. E passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz das velas, amor de sorriso. E é tudo outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito duvidar agora da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. E perto do outro a vida é diferente. A solidão dá espaço ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito duvidar agora da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é. ser agora, quando tudo ia muito bem. Tu foste embora, levaste a minha paz. Até quando tu vais me fazer sofrer, vais me fazer chorar, vais me fazer chorar. Por Deus, eu te amo. Eu te chamo, por Deus eu te quero. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. É uma noite da manhã, ouço eu à janela, só para ver passar. Beleza, formosura, esta mulher é loucura. Estou-me a apaixonar. Coragem vou ganhar e com ela vou falar, dizer o que eu sinto. Deitar para fora o sentimento, acabar com o tormento que não a poder ter. Deitar para fora o sentimento, acabar com o tormento que não a poder ter. Quando ela passa, quando ela passa, quando ela passa, fico logo a sonhar. Quando ela passa, quando ela passa, quando ela passa, penso logo em namorar. Quando ela passa, quando ela passa, quando ela passa, leva-me à loucura. Quando ela passa, quando ela passa, é amor e não tem cura. Para o fim da tarde, lá estou eu novamente, só para ver passar. Esta mulher foi doente, este coração carente,

pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Tanto tempo tão sozinho, passei dias tão negros sem ter ninguém, mas nem nos melhores sonhos eu esperava encontrar um tesouro como um dia encontrei. Todo o caminho que fiz foi para vir ter contigo. Eu nem sabia que estava guardado para tanto amor. Eu tenho a sorte reconhecida de ter na vida quem me quer bem, mas como tu, não há ninguém. Tu és a minha vida, o meu destino. Tu és todo o meu mundo, princípio e fim. Nem sei o que faria se eu te perdesse. Por magia não conseguia dar nem um passo sem ti aqui. 11 horas e 28 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 e então estão à escuta das manhãs românticas. Então estamos com quem? Com Tiago Silva. Como tu, não há ninguém. Eu tenho a sorte reconhecida de ter na vida quem me quer bem, mas como tu, não há ninguém. Todo o caminho que fiz foi para vir ter contigo. Eu nem sabia que estava guardado para tanto amor. Eu tenho a sorte reconhecida de ter na vida quem me quer bem, mas como tu, não há ninguém, não há ninguém. Amor, amor, amor, olha dia no teu bairro, à espera que tu saias pra te ver. Mas tu foges, não entendo. Sofro tanto por não te conseguir ter. Só um beijo, um carinho, qualquer coisa me faria sentir vivo. Todo dia por ti morro, por saber que nem para te falar eu sinto. Amor, amor, amor, tens que me ouvir. Amor, amor, amor, só quero ter. Amor, amor, amor, olha para mim uma só vez. Amor, sem teu amor não sei viver. vida vou chorar por ela. Nem mais uma lágrima perdida eu vou derramar. Nem mais uma lágrima por ela. Mais um lamento, nem mais sofrimento por amor. Esqueci o passado, sinto-me curado dessa dor. Ela não merecia, pois eu sei, todos os tormentos que passei. Agora já chega de sofrer e de chorar por aquela mulher. Nem mais uma lágrima na vida vou chorar por ela. Nem mais uma lágrima sentida vou chorar por ela. Nem mais uma lágrima perdida eu vou derramar. Nem mais uma lágrima por ela. Compaixão por ninguém, sem saber primeiro se é verdadeiro esse alguém. Ela não merecia, pois eu sei, todos os tormentos que passei. Agora já chega de sofrer e de chorar por aquela mulher. Nem mais uma lágrima na vida vou chorar por ela. Nem mais uma lágrima sentida vou chorar por ela. Nem mais uma lágrima perdida eu vou derramar. Nem mais uma lágrima por ela eu irei chorar, eu irei. Não me

56 minutos e assim cheguei eu ao fim desta emissão, da emissão das manhãs românticas, e esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estiveram esta manhã à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Ora então, encontraremos cá sexta-feira das 9 horas até ao meio-dia para uma emissão que tem como título Fim de Semana à Porta. E desejo-vos um ótimo dia, tudo bom, e cuidam bem de vocês, e aproveitem o tempo. Então, bom apetite a todos, e até sexta-feira, se Deus quiser. Os seus olhos são estrelas, em meu corpo a cintilar. Por me acordo com ela, pra ela fiz um altar. Mas da tua terra distante, eu sou cantor imigrante. Sempre então, e amanhã vocês podem encontrar de manhã o Funky, de das 7 às 9, com a emissão Franquet ao Rabel. Depois das 9 horas podem encontrar em Portugal em Festa com Vitor. E à tarde encontrará a nossa Glória com a música da Glória, que ela já está de retorno. E logo à tarde vocês podem encontrar então a música dançante com Nicolau. É manhã em letra maior, sofre também, sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o ventre rasgou pra me dar vida ao nascer. E o homem que hoje sou, a ela fico a dever. Mãe da sua terra distante, eu sou cantor imigrante. Sempre ora, então eu vou-vos desejar um ótimo dia, uma ótima semana e vou-vos deixar com a RTP Internacional e até sexta-feira, se Deus quiser, a partir das 9 horas. Bom dia.